Boa tarde, ouvintes. Estamos iniciando mais uma edição do programa Nós, Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Este programa é motivado pelo desejo de divulgar as produções de pesquisa, ensino e extensão do curso de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, né? Junto à rede de pesquisadores, docentes e discentes, bem como os movimentos sociais e culturais, povos e comunidades a ele associado. Eu sou Daniel Lima, né? Sou doutorando em Antropologia. Estudo o modo de vida dos agropecuaristas familiares no Pampa brasileiro, né? É a primeira vez que eu ocupo este lugar na mesa e assim já vou antecipando as desculpas pelos possíveis equívocos, né? Mas enfim, a proposta de hoje, né, dessa edição, 23 de fevereiro, é estabelecer um debate em torno do tema da agroecologia, que nos levará a outros temas, né, chave, tais como a soberania alimentar, produção de alimentos, as políticas públicas, a Revolução Verde, o tema da biodiversidade e a diversidade cultural, também as relações entre ciências, saberes locais ou tradicionais. Enfim, é um emaranhado de temas que se articulam na discussão sobre agroecologia, a quais estaremos perpassando ao longo desse programa, né? Para esta charla, né, essa charla de fim de tarde, né, temos uma mesa com bastante, uma mesa, como se diz no Pampa, de meus interlocutores de fundamento, né? E eu vou já passar, né, para que possa se apresentar, né, começar pelo senhor Nilo Schiavon, por favor. Bom, boa tarde. É um privilégio grande a gente poder estar mais uma vez aqui diante desses microfones, né? Como várias vezes a gente teve, né? Eu sou Nilo Schiavon, sou agricultor, resido na colônia São Manuel, o oitavo distrito Pelotas. Hoje, ainda essa semana, estou representando a Associação Arpa Sul, que estou fechando aí o meu mandato de quarto ano na direção da Associação Arpa Sul. Mas estamos aí, então é um pouquinho do nosso trabalho. A professora Cristine Jacques Ribeiro. Então, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite ao grupo aqui, para poder mais uma vez vir na Rádio Com e compartilhar um pouquinho do que a gente vive, né? Eu faço parte, então, do curso de Serviço Social e do programa em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas. Também faço parte do GEP Questão Agrária, Urbana e Ambiental, Observatório dos Conflitos da Cidade, vinculado a esse programa de políticas públicas. E também faço parte, desde o ano passado, do Fórum em Defesa da Soberania e Segurança Alimentar. Espero poder contribuir hoje nesse diálogo coletivo. Obrigado, professora. A Vitória de Lima. Olá, boa tarde. Eu sou a Vitória, estudante de antropologia aqui da Faculdade de Pelotas, UFPEL, e vim aqui para contribuir na minha humilde experiência com o coletivo agroecológico aqui da UFPEL, o GAI, e tive algumas inserções e vou estar aí falando da minha experiência relacionada, articulada com a antropologia. É mais ou menos por aí. Ainda teremos a presença do Carlos Eduardo Arnes, né, que está está chegando. E teremos a participação de companheiros que não puderam vir hoje, mas mandaram um áudio, que é a Patrícia Postale Cruz, doutorando em antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina, né, que trabalhou com a questão da agroecologia, principalmente na dissertação de mestrado dela, cujo contexto foi aqui na região Sul, e o Fabrício Sanches, né, que é aluno do curso de biologia da UFPEL, né, integrante de um grupo de agroecologia, que é o GAI, aqui da Universidade Federal de Pelotas, e ele também é integrante do coletivo Juntos, né, ele também estará contribuindo com o áudio, né. Para iniciarmos esse debate acerca da agroecologia, acho que é interessante a gente fazer uma contextualização e eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre o que vocês entendem por agroecologia, né? O que é a agroecologia, até para nós iniciarmos, né, essas discussões. Pode ser comigo? Pode ser com você. Bem, a agroecologia, pelo que a gente entende, é uma mudança de contexto de vida. Então, tu vai trabalhar uma produção de alimento, tu vai trabalhar junto com o teu ecossistema, mudança de toda uma estrutura de mentalidade, em primeiro lugar a mentalidade tem que mudar, toda uma mudança do teu ecossistema, onde tu vive, a mudança da propriedade, a mudança do teu solo, a mudança de todo o teu contexto de vida dentro da propriedade. Na produção de alimento, a gente tem a agroecologia como uma coisa assim, não tem como separar o nosso trabalho da nossa propriedade ou da nossa vida. Ela é totalmente interligada. Todo o nosso trabalho, ele faz parte da conservação de solo, conservação de água, conservação de microflora, fauna. Então, tudo é um contexto que está interligado. E isso aí, sim, é um trabalho de agroecologia, porque trabalhar uma propriedade somente com uma mudança de formas de trabalho, mudar um pacote tecnológico, aí não se chama agroecologia. Professor Cassino. Bom, eu não sou estudiosa da área, né? Eu vou arriscar de um histórico militante junto à proposta da agroecologia, junto aos movimentos sociais, junto aos agricultores familiares. O Nilo não lembra de mim, mas eu lembro do Nilo desde 96, quando surge a ARPA Sul, né, que eu acompanhei naquele período a implementação da feira. Então, por esse caminho, assim, eu me autorizo a falar. E muito em função também da representação hoje do Fórum em Defesa da Soberania e Segurança Alimentar. A gente vem aprendendo com os agricultores, né, sejam eles agricultores familiares, assentados, quilombolas, indígenas, que existe um outro modo de se relacionar com a natureza, com a terra, com o ecossistema. E esse outro modo de se relacionar, ele sugere um outro modo de viver. Que no modo de produção capitalista, né, e todas as forças que envolvem esse modo de produção capitalista, não é considerado. E a agroecologia, ela vem se manifestando não agora, ela é originária, né, Nil? Ela é originária desde o surgimento dos povos, então ela vem sendo desconsiderada na sua origem. A agroecologia, ela existe desde sempre. Quando os indígenas começaram a existir, eles já tinham outro modo de se relacionar com a terra. Então, a agroecologia, a proposta da gente reconhecer a agroecologia como um modo de viver em outro modo de produção, acho que a gente pode pensar assim, né? É esse modo de produção que tem o cuidado de não interferir na produção agrotóxico, veneno, né? De não entender uma... E eu estou falando, Nilo, assim, sem saber plantar nada, né? Mas de aprender com vocês. De não entender que, que as plantinhas que surgem junto à horta, à lavoura, são pragas. Então, é uma outra cultura na terra que a gente precisa retomar, que está para além de uma produção orgânica, apenas de não colocar veneno, mas de um outro modo de se relacionar com o ecossistema. Acho que é por aí. O que que tu acha, Nino? Não, é bem isso aí, né? A gente, muitas vezes, as pessoas me perguntam, bah, Niro, como é que tu inventou, tu tá fazendo uma coisa nova? O que que eu respondo? Mas eu não tô fazendo coisa nova, eu simplesmente tô fazendo o que o meu bisavô fazia. É resgatando o que o meu bisavô fazia, porque nossos pais, meus pais, perderam essa forma de trabalhar. Com a Revolução Verde, com toda uma outra forma de trabalho, os nossos pais perderam essa, como é que eu vou dizer... Essa magia que tem de trabalhar com a natureza. E hoje a gente está resgatando isso aí. Resgatamos o nosso solo, resgatamos as nossas águas. E hoje a gente trabalhando com uma quantidade enorme, muito mais quantidade de animais, insetos, bichinhos, minhocas, do que antes quando eu comecei, quando eu trabalhava convencional, que é o trabalho com agroquímicos, né, e adubo. Hoje a gente trabalha, por exemplo, usando a natureza a nosso favor. Nós somos parceiros da natureza hoje. Então, muitas vezes eu falo que eu não tenho mais, não existe mais praga lá em casa. Existe, sim, muito inseto com fome. Então, esses insetos hoje estão me ajudando na minha produção. Eles ajudam a trabalhar. Por exemplo, tem muitos serviços que hoje os insetos estão fazendo para mim. Que antigamente eu usava o agroquímico e matava eles. Aí eu fazia o serviço. Então hoje inverteu. dentro da minha experiência, assim, eu tive algumas inserções próximas desse universo da agroecologia e também mais uma questão mais urbana se relacionando com o rural. Então, o que eu vi foram movimentos de pessoas querendo se aproximar do rural sendo urbano. Então, isso gera, o que eu percebo é um movimento de social, que muitas das pessoas que eu convivi não tinham esse conhecimento que tu tem, sobre, não eram agricultores nem perto disso, só que eles tinham um modo de vida que eles estavam querendo migrar para a agroecologia, tanto do modo de ser, de, por exemplo, construir escolas mais, que estejam mais conscientes com a questão da natureza, com educação ambiental e outras práticas relacionadas a isso, não só do campo, mas junto, engajamento social também de outra cultura, de modo mais consciente nesse sentido, assim, de não agrotóxico, todos esses movimentos de cuidado com a natureza, isso tudo. Então, é meio assim, essa inserção, assim, essa experiência que eu tive com as pessoas. E Daniel, também aproveitando, acho que tu trouxe na tua fala a questão da Revolução Verde, né? É bom que a gente tenha informação e que a gente tente buscar mais informação ainda, e eu vejo que as escolas têm esse, devem ter esse compromisso, gostaria de acreditar nisso, né? Que o ensino ele não se retire também dessa discussão, seja ele no espaço urbano ou no espaço rural, porque a Revolução Verde, por exemplo, ela influenciou absurdamente, não só no hábito alimentar das populações, né? Mas ela influenciou no modo de vida de se relacionar com a terra. Então, o Nilo também vai nos ajudar nisso, que talvez o Nilo tenha mais informação sobre isso. Mas a Revolução Verde no período da década de 50, no Brasil, por exemplo, foi criado no Brasil uma ideia e uma cultura higienista no meio rural. Então, a gente compreendeu que o veneno, que o agrotóxico, era remédio. E isso foi comercializado, né, de uma forma que, até hoje, se a gente conversar com as pessoas, elas vão dizer que colocaram remédio na plantação. Né? E eu sempre digo, não é remédio, é veneno, e veneno mata. E gera uma série de doenças. E muitas crianças nascem com má formação em função desse veneno. O que estava colocado nesse contexto? A ampliação das empresas de agrotóxico no Brasil, a comercialização ampliada desse agrotóxico no Brasil e o convencimento que o agricultor originário, que o agricultor familiar, campesino, camponês, do jeito que a gente quiser chamar, tinha uma prática errada. Que a única prática certa era limpar a lavoura, ou seja, né? Me ajuda aí, Nilo, retirar tudo que tinha de natural, passar um trator por cima e pulverizar com veneno. Então, aquilo foi sendo construído na consciência da população de tal forma que, no meio rural, as pessoas produziam dessa forma, né? E no meio urbano, a gente acabava também consumindo esse alimento sem questionar. Então, na verdade, a Revolução Verde ela teve o objetivo de implementar na agricultura a tecnologia bem direcionada, né? Essa tecnologia que hoje a gente diz que é, no meio urbano a gente chama assim, se chamaria de especulação imobiliária. No meio rural a gente vai dizer que é, como é que a gente pode chamar no meio rural? Tem um nome agora que eu me esqueci, mas enfim, é a implementação do veneno em parceria Estado e empresas. E o agricultor, ele não foi consultado. Né? A gente sabe que tem muitos agricultores que entendiam que talvez fosse a melhor forma, mas hoje, conversando com esses agricultores, a gente sabe que eles já reavaliaram e eles sabem que não deu certo. Então, só para responder a questão da revolução, a Revolução Verde é muito diferente do que nós compreendemos por revolução. A Revolução Verde é a imposição de um pacote econômico do Estado para interferir na produção rural. Tem Tem uma questão também que até o senhor Nilo estava trazendo antes de começar o programa, né? Que tem muita gente tem a agroecologia, ela é um princípio, um modo de vida, e muitas vezes há umas certas confusões, principalmente o seu Nilo estava falando a questão da diferença entre a agricultura agroecológica e a agricultura orgânica. O seu Nilo poderia falar um pouco para nós? Sim, a agricultura orgânica, ela é uma troca de um pacote tecnológico. Tu deixa de usar o veneno químico, tu deixa de usar o adubo químico, mas tu vai fazer aí uma lavoura, tu vai usar os métodos orgânicos, né? Só que ela não tem esse contexto do equilíbrio de todo o ecossistema que tem em teu entorno. E a agroecologia não, ela abrange muito mais, que é todo esse equilíbrio no entorno da propriedade, a reconstrução da propriedade, o trabalho familiar, o convívio da família dentro de todo esse ecossistema e o consumidor, que é muito importante nesse processo todo, né? É a questão do consumidor estar inserido em todo esse trabalho. Nós temos aí trabalhando nessa linha de trabalho aí há 20, esse ano vai fazer 24 anos. E hoje a gente pode bater no peito e dizer que nós não temos mais clientes. A gente tem amigos. Então, isso aí para nós é muito gratificante, né, de ter conseguido isso aí. E essa questão aí é muito importante salientar essa diferença que tem. Porque muitas pessoas ainda dizem, ah não, produto orgânico e ecológico é a mesma coisa. Não é, tem muita diferença. Tem muita diferença desse trabalho, né? Eu sou Cláudio Carli, o professor hoje responsável para dar sequência ao programa. Eu vim, na realidade, mais para observar, mas inevitavelmente me vi necessário fazer um questionamento. Pensando nesse processo, né, a Cris fala do desenvolvimento indígena ou de povos originários nesse processo e tal, né, relativo à sociedade atual e à interação que a sociedade atual tem com essas ideias, que tem a ver com a produção e alimentação. Todo mundo vive a partir do campo. O campo existe, a cidade vive em função do campo. Foi trazida assim, essa questão do retorno para o rural e tal, mas a existência da cidade se dá em função do campo, ela não está desconectada. Então, quando a gente pensa assim, viver na cidade, não tem como se viver na cidade se não existe o campo. É óbvio, né? A produção, a alimentação toda vem desse universo. Então, sem comer, ninguém vive. Mas essa construção, essa separação, essas construções que são feitas, elas vêm de uma lógica, né, instituída, que vem sendo instituída no sentido da separação das coisas. Né? Ao separar o ente humano da natureza, dizer se nós somos humanos e a natureza é outra coisa, né, a gente, bom, então a gente vai dominá-la, a gente vai utilizá-la, a gente vai se valer dela, a gente vai fazer com ela o que a gente quer. Como se a gente não fosse natural. Isso, esse é um problema. Como se a gente não organizasse uma caverna para morar. A caverna existe na natureza, só que a gente monta uma caverna e mora dentro dela, que é a nossa casa. A nossa casa é uma caverna. Então, assim, nós somos entes naturais e reproduzimos a natureza para continuar nos mantendo como entes naturais. Só que a gente, mentalmente, a gente separou e nos impõe o tempo todo. Daí a Cris falou da educação, né? A educação nas escolas trabalha diretamente com isso. Vamos parar de estudar história, vamos parar de estudar sociologia, vamos parar de estudar filosofia e vamos estudar matemática e português. Mas a gente fosse linguagem e raciocínio lógico. Né? Quer dizer, tu bota só a condição racional quando na vida a gente é existencial. E aí a fala do Nilo, né, vai tocar exatamente nisso. Eu não tenho mais clientes, eu tenho amigos com quem eu me relaciono, com quem eu interajo, ou seja, eu tenho uma relação direta e não uma relação construída através do capital, através do dinheiro. Né? Que é a forma normal de existência das pessoas, a gente se relaciona, a gente tem amizades. Né? E até eu acho que estamos aqui juntos hoje, aqui nos reunindo, porque nos conhecíamos de alguma forma, né, direto ou indiretamente, e como amigos viemos aqui. Então eu acho isso interessante, essa mudança de perspectiva, de forma de ver. E E aí eu estou jogando batata para vocês, né? Como se diz, né? Para vocês levarem nesse sentido. Então, assim, eu já percebi, eu acho, que até seria esse o caminho. Como mudar essa perspectiva na cabeça das pessoas entre cidade e campo, entre produção e consumo, entre viver entre amigos, né? Ou viver só, né? Como entes ligados ao cosmos como um todo, né? Bem, eu acho que nós temos aí numa era que não tem como mudar, não tem como separar mais o conhecimento tecnológico do conhecimento empírico. Isso aí tem que caminhar junto. E vem a beneficiar ambas as partes. Porque o conhecimento tecnológico, a ciência, ela é necessária. Não é dizer, bom, nós vamos trabalhar um sistema agroecológico e vamos fugir da ciência. Não. A gente usa muito dessa ciência dentro do campo lá, para trabalhar uma forma ecológica. Então, isso aí é muito interessante. Se usa muita coisa da tecnologia dentro do campo lá na nossa propriedade. Então, não tem como separar isso aí. Hoje não se separa mais. Só que é uma forma boa de trabalhar e de aproveitar essa ciência, todo esse conhecimento tecnológico, para o bem da humanidade, né? Que isso aí é o bem da humanidade, né? Esse tipo de trabalho. Cláudio, eu não sei se eu vou conseguir responder como merece essa ótima pergunta que tu fez, mas eu vou trazer algumas outras questões, reforçar o que a gente já vem falando aqui, né? A gente veio no início do programa já dizendo que a agroecologia, ela é um modo de se relacionar, né, com os ecossistemas, com a terra, e ela propõe ser também um modo de produção nessas relações diferenciadas que o sistema capitalista nos impõe. E aí a tua pergunta, ela é bem pertinente, porque não é isso que cotidianamente a gente assiste tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, salvo as resistências construídas nas produções agroecológicas, nos movimentos sociais, movimento estudantil, eu posso dizer isso, porque acho que tem iniciativas importantes, temos representações aqui de um grupo de agroecologia dentro da universidade que resiste, e é importante que ele exista, e quando a gente disse que resiste é porque existe, né? Mas o nosso desafio, e eu vejo que o desafio é para, vamos dizer assim, ir avante só dessas relações nossas, né? É de a gente conseguir construir cotidianamente práticas nos nossos espaços de atuação. E aí eu vejo que a escola, e a gente vem perdendo isso de alguma forma, né? Eu vejo que a escola, ela seria um espaço privilegiado de construção de uma outra cultura, de um outro conhecimento, e a gente vem acompanhando, né, ataques a um tipo de educação que propõe o cuidado com o ecossistema do ponto de vista dessas relações impostas, inclusive nesse cenário nacional hoje conflituoso que a gente está vivendo, que a gente precisa denunciar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. As escolas do MST. Né? A questão dos sem terrinhas é um exemplo. É um tipo de formação que propõe a construção de um pensamento crítico necessário, e a construção desse pensamento crítico começa na relação da criança com a terra. Quer dizer, não colocar veneno, não matar os bichinhos. Onde que tem perigo nisso? Né? Eu acho lindo. Gostaria que o meu filho, na escola onde ele está, pudesse aprender isso também. Então, essas práticas de educação que promovem a abertura de uma outra consciência dessa juventude ou dessa criança que pode se relacionar de outra forma com a terra, é necessário. E aí a agroecologia, ela é importante. E aí a gente desconstrói a ideia que esse conhecimento é só no rural, é só no campo. É essa relação rural e urbano, cidade e campo, que ainda é muito complicada e que ela não deveria ser. Então, pensando assim nessa tua pergunta, nem sei se eu consigo responder ela, mas assim, de que forma a gente pode construir isso? Criar práticas de resistência nos espaços de atuação onde estamos. Hoje aqui é uma forma. as escolas é outra. Será que a gente consegue? Será que os projetos pedagógicos das escolas estão preocupados com o que as crianças estão se alimentando? Quem é que produziu aquele alimento? Qual a relação que essa criança tem com esse alimento? Como é que foi a relação daquele agricultor familiar ou daquele camponês, enfim, que trouxe até a escola aquele alimento, que a gente teve isso por muito tempo, nem sei como é que está. Agora o Carlos chegou, vai nos ajudar, que o Carlos talvez tenha informações. Bem-vindo. É, será que esses convênios, essas políticas que existiram nesses últimos tempos ainda estão acontecendo? Né? O Carlos ele não é da nossa região, talvez ele possa trazer informações da região dele. Porque a gente, e o Nilo deve trazer, talvez saiba da nossa região sobre isso, a gente tinha isso. Então, era uma forma de construir agroecologia através de convênios, de política pública, etc. Que eu acho que está no outro bloco até essa pergunta. Mas já tentando, não sei se eu consegui responder, mas eu tenho essas questões. Então, até a fala da professora Cristina já está abrindo também. A própria fala também, a pergunta do professor já nos levou à discussão do próximo bloco, né, que, como o seu Nilo falou, não tem mais como dissociar o conhecimento empírico, a ciência do saber tradicional ou local, né, e coloca a necessidade, a própria agroecologia, né, nos traz essa necessidade de valorizar esses conhecimentos locais e tradicionais, né, ou tradicionais, né, vindo dos povos. E será o tema que a gente vai discutir, então, no próximo bloco, né, e é um pouco dessas políticas públicas para a valorização da agroecologia e desses saberes, e como os convidados vão estar vendo essa questão da ciência e saberes tradicionais, né. Saudar a presença do Carlos Eduardo Arns, doutorando em política social, que vai nos trazer algumas contribuições sobre a questão da política dos agrotóxicos. Okay. Ou o que ele quiser falar. Eu vim muito de, assim, aberto, não? A gente não tinha mais informações, então vamos dialogando aqui, o que eu puder contribuir, né? E também com certeza vou sair daqui enriquecido com muita outra contribuição dos colegas aqui, né? Então, voltamos no próximo bloco. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 32-22-1571. Rádio Com 104.5 FM. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30, na Rádio Com 104.5 FM. Já é, as minas tão na rua, fera. É o conexão fechando ideias. É o levante de quem não sou de ser tirada. Hoje sou eu que dou risada. Comunicação é um direito de todos. E a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Estamos voltando para mais um bloco do nosso programa Nós Nos Outros, Charlas, Antropofonias e Charlas, né? E quero abrir o bloco, né, com a contribuição de uma colega, que foi com colega no mestrado, e a gente sempre mantém um diálogo, que é a Patrícia Postale Cruz, que ela é doutoranda atualmente no programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela vem trabalhando também a questão da agroecologia, a própria dissertação dela foi na questão da agroecologia aqui na região sul, e ela não pôde vir hoje, mas contribuiu com um áudio trazendo algumas questões para nós aqui da mesa. Primeiramente, né, queria agradecer aí o convite dos organizadores do programa, pedir certas desculpas por não poder estar presente. Realmente hoje eu tive outro compromisso, né, gostaria muito de participar, visto que é um tema que é fundamental hoje em dia para a gente pensar, né, essas micro-revoluções aí que são tão necessárias, né, nesse tempo sombrio aí que estamos passando. Não me apresentei, né? Meu nome é Patrícia, sou bióloga de primeira formação, antropóloga, atualmente professora do Departamento de Antropologia. E eu sempre tive bastante contato, assim, né? Todas as minhas pesquisas, tanto de mestrado quanto agora finalização do doutorado, elas versam um pouco nesse caminho com saber local, ciência, agroecologia e por aí vai. Eu fiz um primeiro áudio, mas esse áudio se estendeu bastante, então agora eu vou tentar ser o mais breve possível, né? E aí eu acho que, para organizar bem, eu vou falar de dois temas que são fundamentais, né? Que eu acho que é a organização desses agricultores na região, que é um tema que passou pela minha dissertação, que eu acho que é importante para a gente desmistificar um pouco essa ideia da agroecologia, né? Que muitas vezes os moradores da cidade têm certas ideias, né? Ah, é salvação e tudo mais. E outra questão é essa relação entre saber local e ciência, né? Acho que são dois pontos fundamentais para se falar aqui. Bom, primeiramente, né, esses agricultores, eu vejo eles, né, compreendo esse processo histórico deles, de ocupação desses espaços, justamente como peças-chave, né, num processo de resistência da ocupação do campo, né? São agricultores que, de fato, tiveram que lutar contra essas questões da Revolução Verde, né? São pequenas propriedades, e quando a Revolução Verde vem, eles acabam se tornando pequenos núcleos, né? Acho que uma palavra que o Nilo usa bem, acho que é bem interessante, que é a questão de ilha, né? São pequenas ilhas nesse meio rural que tentam homogeneizar a paisagem e tornar a paisagem uma monocultura o mais monoculturável possível, né? E esses agricultores, eles são rebeldes nesse sentido, né? Eles vão formar uma paisagem que é densa, né? Uma paisagem que é complexa. Consequentemente, esse conhecimento é um conhecimento complexo, né? É um conhecimento que se formula com cálculo, né, de diferentes vias, né? Então esse cálculo não é só o cálculo lá da monocultura, que é quanto mais eu consigo lucrar num pequeno espaço de terra, né? O que esses agricultores fazem é organizar a propriedade, né, por questões que são gigantescas, né? Então são questões que a gente vai estar, não tem como pensar uma cultura do feijão solitária, por exemplo, né? Vai pensar a cultura do feijão totalmente interligada com a cultura do milho. Então, tu não vai fazer o cálculo da cultura sozinha, né? O cálculo é a propriedade como um todo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Que é fundamental para a gente pensar essa organização do saber local. Então, essa noção de eficiência, né? O que, que é eficiência? Tá? O que, que cada agricultor entende por eficiência dentro da sua propriedade, no seu projeto de propriedade? E aí a gente vai ver que tem uma diversidade imensa, né? Que talvez o conceito de agroecologia não dê conta. Porque são diferentes noções do que é eficiência para aquele lugar que eles estão trabalhando, né? E aí a gente entra numa outra questão, que eu acho que é justamente aí, né, esse cálculo que é feito por esses agricultores, é um cálculo que é complexo. E é justamente aí que a gente vai ter essa relação entre saber local e ciência, porque a ciência vai tentar fazer um cálculo totalmente simplificado do que é a agroecologia. Ah, é só botar tal coisa e fazer tal coisa. Então, a ciência, por ter, né, uma perspectiva de especialização de um certo ponto, de um certo tema, ele acaba tendo essa dificuldade, né, de comunicação, digamos assim, com outros saberes locais. Mas, né, a gente chega num ponto em que a ciência percebe que há uma necessidade de troca, né, há uma necessidade de diálogo. Não estou aqui em momento algum querendo dizer que a ciência não sirva para nada, muito pelo contrário, né? É uma potência de construção de conhecimento muito grande, né? É só ver a Embrapa, por exemplo, ali da Cascata, sempre auxiliou, né, demasiadamente os agricultores e tal. Acho que é um lugar de. É uma interconexão fundamental, né, entre essas duas formas de produzir conhecimento, né, que são esses saberes locais e essa ciência, né? Bom, pensando na antropologia no meio de tudo isso, né? A antropologia sempre se preocupou bastante, né, com essa descrição desses saberes locais, né? E o que eu acho bárbaro, assim, um ponto que é o que eu quero destacar, e aí não sei se a gente vai conseguir abrir para um diálogo aí na mesa, é a questão de como esse saber local mostra uma diversidade de possibilidades de organização dos espaços, né? Então, enquanto a ciência ali, com a Revolução Verde, ela tenta simplificar e uniformizar, esse saber local, ele trata da diversidade, né? Ele trata justamente desse ponto que é a diversidade. Então, gente, eu quero, né, levantei algumas questões, né? Tinha um tempo aí curto. Quero agradecer demasiadamente o convite, né, para participar do programa. E, né, parabenizar aí todos os envolvidos na organização do mesmo. E certamente que a gente vai ter como estender esse diálogo em outros momentos, né? Então, boa tarde a todos os ouvintes aí. Até mais. Então, a própria fala da Patrícia, ela abre para as questões que a gente pode discutir agora, né? Que ela toca numa questão de como, né, esses saberes, né, locais e ou tradicionais tratam de uma questão que é a questão da diversidade, né, tanto a biodiversidade, a diversidade cultural, ou muitas vezes até a própria geodiversidade. E como vocês veem, né, ao longo dos anos, né, a agroecologia ganhou alguns espaços a partir dos movimentos sociais, né, a construção de determinadas políticas públicas, né, para a construção, para a valorizar a agroecologia e a importância dela na preservação ou proteção da biodiversidade, da diversidade cultural. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco essa questão, até tem a própria construção do Fórum da Segurança Alimentar. Gostaria se vocês pudessem falar um pouco, trazer um pouco para o contexto da região aqui, né? Eu vou fazer uma provocação curta para dar chance para o Carlos também se manifestar. O Carlos chegou, né? É bom e importante ouvir as contribuições do Carlos. E, mas, assim, eu quero fazer uma provocação curta antes de responder essa questão do fórum, que é seguindo a fala da Patrícia. Que eu acho que a gente tem, é importante nesse espaço da Rádio Com a gente conseguir fazer isso, porque eu acredito que tem ouvintes aqui importantes para nós. Professores, estudantes, né, a população em geral, e tem uma construção de um pensamento sobre a ciência que a gente precisa se unir para desconstruir, pelo menos é o meu desejo, não que a gente consiga fazer isso. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Rubem Alves, pouco considerado assim no meio acadêmico, e eu gosto dele e até por isso também, porque o Rubem Alves, ele sempre traz um exemplo. Há pouco tempo ele faleceu. Ele é da área da educação, filósofo, teólogo, um monte de coisa. Mas eu gostava muito das discussões do Rubem Alves, porque ele dizia assim, ó, o pescador, quando ele vai para o mar, ele não precisa de nenhum profissional que diga para ele se vai chover ou não. O agricultor da mesma forma. E assim sucessivamente. Essa era uma provocação do Rubem Alves para a gente rever a ciência. né? No sentido que a ciência, ela precisa desses saberes para ela se tornar ciência. E a gente tem o costume de fazer ao contrário, que os saberes precisam da ciência. Sim, a ciência é importante para os saberes, porque também no estudo mais aprofundado de pesquisas, a gente pode sim proteger, salvar vidas e etc, etc, etc. Então, é uma relação de discussão e de compreensão que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque senão a gente entra num lugar soberano da ciência que não responde às necessidades dos saberes que existem. E, ao mesmo tempo, a gente também não quer desconsiderar a ciência, porque, enfim, se ela existe, é porque ela também tem a sua importância na sociedade, né? Então, essa é uma provocação. Dizendo isso, eu quero tentar responder um pouquinho nesse sentido, assim. A agroecologia ela surge muito antes da ciência, e eu estou arriscando desde o início dizer isso, ela é originária, né? É esse modo de se relacionar. Mas, a partir desse modo de se relacionar, agentes e sujeitos foram surgindo e alianças foram acontecendo para que a gente tenha uma compreensão do que vem a contribuir nessas relações à agroecologia. Então, nesse sentido, o fórum ele é muito importante, porque ele pretende reunir vários saberes, né? E aí vem as comunidades tradicionais, a gente não conseguiu alcançar ainda da forma como a gente quer na região, mas a gente tem esse desejo, enquanto fórum, né, a questão da representação quilombola, indígena, né, campesina, MST, MPA, né, como dos docentes, discentes, profissionais de outras áreas, né, comunidade de matriz africana. Bom, ele vem se desafiando a isso, né? Então, o fórum ele é a reunião de várias forças da sociedade civil, de várias entidades, movimentos sociais, etc., instituições, para que a gente construa, né, e a gente vem pautando isso há muitos anos, a política de segurança alimentar e nutricional no município de Pelotas. Tá? Então, eu não vou me estender ainda muito, quero voltar depois para isso, vou abrir aqui a discussão, depois eu volto para explicar um pouquinho melhor isso. Carlos. Então, boa tarde a todos, né? Estreando aqui, não conheci o programa, parabéns, eu acho que é muito importante esses espaços alternativos. Vocês devem sentir isso, né? Que é um espaço minúsculo diante da mídia dominante, né? Que ela é uníssono, ela tem um conjunto de palavras que se repetem tanto durante o dia que as pessoas não conseguem mais falar outras coisas que não as palavras ditas pela imprensa. Então, assim, já está todo mundo robotizado, controlado por esse jeito de pensar, e eu acho que aqui estamos na contramão desse processo, né? Falando de várias coisas que estão na contramão dessa avalanche, né? Que a gente está mergulhado, de vez em quando consegue respirar, daqui a pouco já é puxado de novo para baixo. Então, nessa lida aí, né? da resistência. Eu queria, antes de avançar nos temas que estão colocados, eu queria dizer que a questão do conhecimento, para mim, é uma questão fundamental para a resistência. E a primeira coisa nesse processo importante é a gente se empoderar e valorizar o conhecimento que a gente dispõe. E para isso é importante a gente desconcentrar o conhecimento, como se alguém tivesse o conhecimento e os outros todos não tivessem. Então não existe isso. Todos temos conhecimento e temos que nos apropriar dele, qualificar ele permanentemente, né? Porque uma das formas de dominação de um povo sobre outro, de uma região sobre outra, de uma categoria sobre outra, ela se dá exatamente pela desqualificação do saber do outro. Quando eu digo que aquele saber não é importante, aquele sujeito deixa de existir. Ele mesmo não se gosta mais, ele mesmo não se reconhece mais, ele perde a sua identidade, né? Então, isso na agricultura foi o que a Revolução Verde produziu, foi isso. Quer dizer, ninguém mais sabe criar porco, ninguém mais sabe produzir leite, ninguém mais sabe criar galinha. Tem que ser do jeito que a indústria determinou que seja. Então, isso é uma forma de desqualificação de um saber e a imposição de um outro saber. E aí a gente fica dominado. E é isso que está acontecendo com os camponeses, né? Exatamente. A gente fica com a viseira e se eles não romperem com isso, e aí isto não se consegue fazer individualmente, essa é uma questão importante, a gente só consegue fazer isso em coletivos, a gente só consegue fazer isso em movimentos, né? E sabendo que movimento é movimento. Tem idas e vindas, tem altos e baixos, e a gente precisa saber lidar nesse momento. Estamos num momento de baixa, estamos num momento de muita dificuldade. Já estivemos em momentos melhores, né? Mas isto não é desespero, porque esse é o momento da gente reavaliar nossas estratégias, de refortalecer, de reaglutinar, porque a gente também se dispersou nesses processos, né? Então, assim, eu acho que é um momento que tem muitas coisas para a gente fazer, além da resistência, né? Então, acho que dá para a gente pensar isso. Então, a primeira coisa que, para mim, por exemplo, trabalhando com formação de acadêmicos e técnicos e dos próprios camponeses, é garantir que cada um se aproprie do seu conhecimento, que não abra mão dele e que faça dele uma ferramenta de luta. Então, esse, para mim, é fundamental. E aí a gente tem que reconhecer os outros saberes também, mas não desmerecer o nosso. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Se a gente for perceber, o conhecimento científico trazido hoje, ele é um conhecimento trabalhado com um único vetor, com um único elemento de critério, né? Ele é o critério do econômico, do resultado financeiro, né? Enquanto que os múltiplos saberes anteriores, eles vinham crivados, eles vinham construídos por muitos vetores, por muitas forças, né? As experiências, a religiosidade, a forma de organização da comunidade, o meio ambiente contribuía demais, né? Hoje o capitalismo ele elimina o meio ambiente como um elemento construtor dos saberes, né? Então isso é fundamental, e aí a agroecologia é uma ferramenta fundamental, porque ela faz o contrário, ela vem de baixo, ela vem do ambiente para o ser humano se relacionar com esse ambiente, né? Então acho que isso é importante. Então a questão da gente trabalhar a construção do saber com múltiplas vertentes que constroem, que interferem na construção desse saber, né? Para a gente se contrapor a essa visão única do econômico, né? Do financeiro, que eu acho que isso é fundamental. E se a gente for ver, isso vem dominando todas as nossas relações, né? Tudo virou uma troca financeira, não tem mais outros elementos fundamentais que regulam as nossas relações. Então, acho que isso é importante. Então, eu queria trazer inicialmente esse elemento para reflexão, né? E aí eu acho que vale lembrar que é muito importante o movimento que a gente está assistindo hoje em várias partes do mundo, né? E aí eu diria que a América Latina é um centro muito especial de resistência. Porque aqui tem saberes que são fundamentais para uma nova era da humanidade, e eles estão aqui no nosso continente, que foram devastados em outros continentes, os saberes locais, e nós ainda temos muito, né? E aí eu acho que a gente precisa construir esse espírito de latinidade para garantir que esse conhecimento, esses valores, essa forma de se relacionar com o outro e com o meio ambiente possa produzir uma sociedade diferente, porque o capitalismo vai produzir mais disso que a gente já está vendo, né? É bem por aí essa linha, né? Até essa socialização do conhecimento, eu acho que foi um dos marcos principais do nosso trabalho, né? Da criação da Associação Arpa-Sul. Ela tem, no segundo item do estatuto, essa cláusula, né? Que o agricultor não pode, por exemplo, descobriu alguma coisa, lá fez um incenso de erva lá para atacar um tipo de inseto, deu certo, ele tem que na feira seguinte socializar com o companheiro. Então a gente não pode guardar conhecimento. E eu acho que isso aí é uma das coisas muito boas que a gente fez e que está mantendo o grupo assim coeso até hoje, um grupo muito bom. E é o nosso estilo de vida, né? É isso aí, é construir para outros se beneficiar. Eu acho que dessa forma a gente consegue crescer no conjunto como pessoa, como humano. Eu acho que isso aí é essencial para um grupo, né? Tá, então vou aproveitar mais um pouquinho aqui. Quando a gente é convidado para vir, a gente gosta e quer, mas a gente pensa tantas coisas que a gente tem para fazer e talvez seria bom estar fazendo outras coisas. E quando a gente está aqui, a gente vê como está bom estar aqui, né? E dá vontade de não ir embora. Porque esses ambientes de discussão são ambientes hoje caros para nós, né? A gente, vem sofrendo uma conjuntura que não quer reconhecer, né? Conjuntura nacional, vamos dizer assim, que não quer valorizar, por exemplo, que o tema de hoje, a agroecologia, como outros temas. Então, é tão bom estar aqui. Reforçando a questão do saber, eu acho que é isso, né? A gente conseguir construir práticas de alteridade, né? E essas práticas de alteridade, que são práticas de a gente se colocar no lugar do outro, a gente aprende muito com os agricultores, né? Eu tenho uma história mais próxima e longa com o MST, nos assentamentos, Movimento Sem Terra, em quase toda a minha formação. E eu aprendi muito isso, assim, de gente aprender a descobrir a importância da escuta sensível, desse olhar flutuante, que não é esse olhar que exige um método, né? Que se eu não usar esse método, eu não vou aprender e eu não vou ser um bom profissional. O método, ele vai ser importante na nossa formação profissional, mas se eu não aprender a me colocar no lugar do outro, eu não vou conseguir aprender nada com esse outro e esse outro também não vai receber nada de mim. Então, nessa relação dos saberes, a gente vai aprendendo nisso, né? Do quanto a gente precisa desenvolver essa escuta, esse olhar, esse se colocar no lugar. E é nessa relação, com essa relação, que a gente, quando se aproxima da agroecologia, que a gente entende um pouco o que é isso, né? Porque é a relação que o agricultor tem com a natureza. E eu vou dar um exemplo bem rápido. Assim, uma minha pesquisa que eu fiz muito tempo atrás, minha tese de doutorado no assentamento, tinha um camponês, ele colocou no pomar dele de pêssego um líquido lá, que eu não sabia o que era. E eu perguntei para ele o que era aquilo, né? E ele disse, é para espantar a mosca, né? E aí eu disse, espantar? E eu fiz uma pergunta intencional. Não vai matar a mosca? Não tem que matar a mosca? Não, porque a gente não quer matar a mosca. Todos os seres na vida são importantes. A gente só quer que ela vá embora do pêssego. Então a gente, naquele período... Então, a gente vai aprendendo, assim, nossa, como nós somos utilitaristas com a terra, como nós somos utilitaristas nas nossas relações, como a gente não se coloca nem no lugar desses bichinhos, que eles não fazem mal a ninguém, a gente só não sabe lidar com isso. E a agroecologia, ela vai nos ensinando isso, né? Como que a gente se relaciona com isso sem precisar matar, sem pisar na formiguinha, aquela coisa que parece besteira, por isso que eu disse, eu gostaria muito que na escola do meu filho eles tivessem essa prática, como outras escolas têm e estão sendo perseguidas. Porque isso que é revolucionário, é ensinar uma criança e um adolescente a cuidar da natureza. A ter uma visão crítica da relação dele com essa natureza. Onde que está o perigo? É perigoso nós continuarmos nos relacionando com a natureza dessa forma utilitarista. Mas, lógico, isso não é proposta de um outro modo de produção. É a proposta da agroecologia, que nós estamos aqui, então, resistindo. Então, nesse sentido, é a minha contribuição agora. Vitória. Eu queria dar uma contribuição como estudante de antropologia da graduação, assim, me colocando nesse lugar dessa... Retomando esse tópico que ele falou do conhecimento, né? Como que a antropologia pode, assim, nos trazer todo esse olhar, essa necessidade que a gente está falando, né? Porque a gente trabalha muito isso, de valorização dos saberes, E como que valorizar também os saberes dos alunos que chegam na graduação ou os alunos que já têm uma carga de conhecimento, como isso é transformador e empoderador, né? Então, eu acho que é bem pertinente tudo que a gente está dizendo e também essa relação da ciência racional com esse saber sensível, né? Que a pessoa já adquire, que ela já passou de família em família, toda essa coisa que é independente, que a ciência tá tentando se apropriar, mas aquilo sempre, de alguma forma, sempre existiu. E como dialogar isso, né? Eu acho que os professores estão aí para isso, para valorizar esses saberes e olhar com empatia, tanto para essas pessoas que a gente trabalha na antropologia, com esses grupos que a gente escolhe, como para os próprios pesquisadores, né? O que eles podem trazer também para essas pessoas que eles estão dialogando. Acho que é isso. Então, a gente... Como é que é o nome daquela que participou no... Patrícia Postar. Patrícia, ela colocou... A Patrícia colocou uma questão, que é o cálculo de eficiência, né? E eu sei que ela trabalhou pelo lado da biologia, que é uma... sempre trabalha com uma visão de diversidade, né? Mas... vamos dizer assim, a compreensão de eficiência hoje é uma relação custo-benefício, ou seja, é uma visão estritamente econômica. E isso em si não é errado. O errado é a fragmentação que a gente coloca. Vou tentar botar um exemplo prático, por exemplo. A eficiência na criação do porco nunca pode ser calculada só pelo custo do quilo do porco. Porque tem um custo do quilo do porco na saúde do agricultor, na saúde do consumidor, no impacto do meio ambiente. Então, quando você tira esses outros elementos do custo, aí fica uma eficiência bonita, fácil de fazer o cálculo e sempre beneficia quem é o cara que controla aquela cadeia específica. Porque daí ele não tem responsabilidades ou corresponsabilidades com o que está acontecendo. Então, quando a gente falar em eficiência, a gente já vem melhorando utilizando um conceito que é eficiência sistêmica, que ainda não dá conta da complexidade da realidade, mas já avança para essa visão fragmentada, especializada, economicista dominante hoje, né? Então, vamos para mais uma rodada dos apoiadores culturais, né? Para no próximo bloco a gente discutir um pouco, debater um pouco essa própria proposta, né, desse programa e chegarmos nesse contexto atual, né, dessa contexto político atual e como a arqueologia, a agroecologia se insere, né? Loja do Chico oferece mochilas, bolsas femininas, bolsas e malas para viagens, frasqueiras e pochetes. Loja do Chico, fone 3025-3485. Loja 224 no Centro Popular de Compras em Pelotas. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa. O exercício dessa liberdade não é uma concessão das autoridades. É um direito inalienável do povo. Rádio Com 104.5. Junte-se a nós. Apoie essa ideia. Desde então canto e cantando, persigo o tempo que viaja. Em qualquer parte que haja uma pátria se formando, um oprimido peleando e uma causa em abandono, sem nunca pegar no sono, onde existam espoliados ou tiranos apossados de coisas que não têm dono. Como vou falar do tronco se não conheço a raiz? Cantos de luta e esperança, domingos às 10h30 da manhã e terça às 21h. Terá fora, boi manso puxando a canga, canta os lábios de pitanga. Estamos voltando para mais para o último bloco do programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Primeiro momento eu vou trazer a contribuição de um companheiro que é militante assíduo da Casa da Agroecologia, que é o Fabrício Sanches, né? Ele é estudante de Biologia na UFPEL. Ele é integrante do GAI, né, o Grupo de Agroecologia, que tem uma proposta interessante de universidade, e também integrante coletivo Juntos. Vou colocar o áudio dele depois para nós seguirmos o debate. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. Eu me chamo Fabrício Santos Medeiros, eu estudo Biologia na Universidade Federal de Pelotas e construo dois grupos de juventude, o Grupo de Agroecologia da UFPEL e também em coletivo Juntos, de coletivo político de juventude. Primeiramente, eu gostaria de, para abordar esse tema da agroecologia e academia, eu gostaria de falar um pouco o que é agroecologia. A agroecologia é um modo de vida, principalmente dos povos do campo, da floresta, dos ribeirinhos, que produz alimentos, mantém a sua vida no meio rural, respeitando as condições do seu ambiente, respeitando os cultivares que podem ser produzidos, a sazonalidade para a produção, bem como os recursos naturais, como a água, o solo, as florestas e também a cultura de seus povos, né? Então, dos imigrantes, né? Dos povos indígenas, dos ribeirinhos, em contraposição à agricultura convencional, dita assim, que é uma agricultura que foi criada no século XX, no início do século XX, por meio da indústria química, aqui acabou criando os fertilizantes químicos e os agrotóxicos, duas peças fundamentais para que se criasse uma agricultura totalmente, totalmente centralizada nas indústrias, né, transnacionais, e que acaba gerando uma dependência dos agricultores para a aquisição desses insumos. A agroecologia é uma agricultura feita tradicionalmente há muitos anos e que retorna como uma prática e uma ciência também, né, bem como um movimento, no meio, pode-se dizer assim, na metade do século XX, ali, década de 60 e 70, principalmente no Brasil e na América Latina. Bom, a agroecologia ela visa, então, como eu falei, a autonomia dos agricultores, e também a autonomia e soberania alimentar da cidade, né? Porque o que a agroecologia propõe é que os alimentos sejam produzidos e comercializados de maneira direta dos agricultores para os consumidores, sem a necessidade de uso de adubos químicos e agrotóxicos. Isso pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa natural, mas é fruto de uma luta, né? Porque infelizmente o modelo político, econômico, social do Brasil, do Estado brasileiro, por meio de sucessivos governos, incluindo os governos FHC, incluindo o governo Lula, incluindo o governo Dilma, e que agora incluindo o governo Temer, ele é voltado majoritariamente para a agricultura de commodities. Então, ou seja, forçando os agricultores, pequenos e grandes, a produzirem cultivares como a soja, o milho, para exportação, o algodão, a cana-de-açúcar, para exportação. Isso vem em detrimento da agricultura familiar de subsistência e de comercialização de alimentos. O governo Bolsonaro, atualmente, ele agrava esse quadro de crescimento ou desenvolvimento voltado exclusivamente para essas culturas. Porque o governo Bolsonaro, ele carrega em si, entre muitas coisas que a gente pode falar, na questão dos costumes, né, na questão fundamentalista, na questão machista, racista, ele carrega também na pauta econômica, por meio do seu ministro Paulo Guedes, um neoliberalismo, uma abertura do país para o capital externo de uma maneira muito drástica. Então, na pauta ambiental e rural, ele está intimamente ligado ao que a gente chama da bancada ruralista, que é a bancada, que são os deputados que legislam a favor apenas do setor do agronegócio de exportação, como eu estou falando. Nesse sentido, a gente teme, então a gente vai com certeza começar a enxergar um quadro de liberação cada vez mais desenfreada de agrotóxicos e defensivos químicos no Brasil, desmatamento acelerado, principalmente na região amazônica, de transição da agricultura familiar para cada vez mais uma agricultura enfocada, por exemplo, na soja, como é o caso do nosso estado do Rio Grande do Sul, e as pessoas que desempenham a agroecologia já na sua vida vão ter cada vez mais dificuldade, no sentido de que as políticas públicas que foram conquistadas por meio da luta, por meio da organização popular, estão sendo cada vez mais perdidas. Essas políticas públicas incluíam, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos do governo federal, que motivou muitas famílias, milhares de organizações sociais, ONGs, como na nossa cidade de Pelotas, né, a poderem acessar os mercados escolares, mercados de instituições estaduais e federais, como presídios, como casas, como abrigos, como as Forças Armadas. O governo federal do Bolsonaro, ele não toca nisso, não enxerga, porque só visa a aprofundar essa agricultura de exportação de commodities. Então, nesse quadro, né, a gente pode também comentar da questão do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que já comentou não concordar com a pauta de defesa de preservação ambiental e já sinalizou trabalhar justamente para flexibilizar flexibilizar a legislação que promove a preservação do nosso meio ambiente, e também na ministra Tereza Cristina, que é uma representante da bancada dos ruralistas do Brasil, que também pretendem acelerar a liberação de agrotóxicos no Brasil, flexibilizar ainda mais essa possibilidade de novas substâncias entrarem. Isso já foi feito, inclusive, nesses 2 meses de governo. Então é um quadro muito, muito perigoso. Além de todos os ataques aos direitos sociais conquistados também, como é o caso agora da reforma da Previdência, que vai passar aí a idade mínima para a aposentadoria rural, vai aumentar 5 anos, vai igualar mulheres e homens, o que é um absurdo completo, que a gente já sabe, já é constatado que as mulheres cumprem tripla ou quádrupla jornada de trabalho, diferentemente dos homens, que não tem, devido ao machismo estruturado na sociedade, não tem algumas incumbências domésticas, né, como cuidado com os filhos, a responsabilidade pelo alimento, né, enfim, entre outras coisas. Então, passei um pouco do tempo, eu acho, só que, né, não pude aprofundar muito a agroecologia, mas eu queria deixar um recado que na universidade, em todos os locais aí que a gente se mobilize, para quem está escutando no seu trabalho, no seu bairro, enfim, na associação, a gente tem que estar mobilizado para defender nossos direitos. E a agroecologia, o acesso a alimentos limpos, justos, a preços justos, né, ela também está cada vez mais, ela nesses próximos 4 anos vão ser fruto, a gente vai ter que defender muito. Então, eu tenho certeza que o debate vai continuar, e eu queria deixar esse recado, assim, que a gente esteja atento e se mobilize para defender nossos direitos, para defender nossas conquistas, né, conquistas do povo. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade, Um abraço a todos, até mais. É, essa fala ela é bastante importante. Eu acho que não dá para separar o processo, né, atual de desestruturação da produção, né, na própria ideia de que um modelo insistentemente reforçado de ser colocado aí está sendo colocado. E, claro, ele está atrás dessa ideia que a própria Cris estava falando sobre a questão da própria ciência. Quando a gente fala ciência, fala a ciência, a gente não fala consciência, né? Então, isso é muito... O próprio Rubem Alves, ele escreveu um texto assim: a ciência é como o estômago das vacas. Ela só consegue digerir aquilo que o estômago das vacas consegue digerir, ou seja, ela não compreende tudo, né? E não compreende mesmo, porque ela não tá a esse serviço. E o problema é que sempre se usa dela para justificar as ações. Então, os governos, né, vêm sucessivamente fazendo isso. E daí ficam nessa discussão, se está de esquerda e de direita, de centro, de... O problema é a vida. Né? E esse é o grande problema, sabe? Não está colocada na mesa a discussão da vida. Quando a gente faz uma mesa que nem essa aqui, é uma mesa interessante, que é uma coisa que eu queria falar antes, né? Onde nós temos um agricultor, um estudante de graduação, dois estudantes de pós-graduação em nível de doutorado, dois professores já doutores e tal. Então, tu cria um universo de saberes, né? E não há superioridade de um saber sobre o outro. Né? Por quê? Porque há consciência. Né? E eu acho que esse é o plano. Né? Que todos sejam conscientes e não cientes. Porque ter o saber e não saber o que fazer com o saber é um problema. Então, assim, eu acho que esse é o universo, esse que está colocado, esse cara aí, que é o ministro da Economia, né, a gente, ele não tem consciência. Ele tem consciência, o interesse dele é o interesse dele, e é o interesse individual, e esse que é o grande problema. Ele está preocupado com ele mesmo. Se você vai pensar, todos os que estão lá, agora, defendendo esse modelo que está... estabelecido, que estão lá em cima e tal, a grande maioria está olhando para o próprio umbigo, como declararam lá no processo de impeachment. Se vocês se lembrarem, todo mundo dizia assim: meu filho, a minha mulher, eu, e o povo, sabe? O povo não estava lá, não era interesse para o povo, era meu, né? Era eu, a minha família, meus, né? Então essa situação é muito clara, é individualista. Ou a gente faz em comunidade nos transformamos de amigos daqueles que nos alimentam, né? E é bem isso, ou, bom, né, a gente vai continuar com ciência, com saber e sem consciência. Essa fala do Fabrício, que é um querido, que eu dá um beijo para ele, tenho saudade do Fabrício. O Fabrício, ele faz parte do fórum também. E a fala do Cláudio, acho que é isso, né? Toda a discussão da agroecologia está dentro de uma conjuntura que hoje a conjuntura atual não é favorável, né, para aqueles que defendem a agroecologia. Mas a gente vai continuar lutando como historicamente os povos lutam. Eu queria fazer uma referência aqui, aí o Carlos aí... Eu chamo ele de Carlos, mas eu não estou à vontade, porque a gente chama ele de Tchê. O apelido dele é Tchê. Que o Tchê depois vai trazer elementos que ele está fazendo a pesquisa dele de doutorado... vinculada a essa temática também, que é a questão da segurança alimentar e nutricional, né? Então, assim, o alimento, ele é um direito humano, já lá na Carta Magna, né, em 1948. Depois, no Brasil, ele se transforma em direito social em 2010, tardiamente. Em 2006, né, a Lausanne surge, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E a gente agora está sofrendo um ataque ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, no desmonte desse conselho, que é um conselho importante no Brasil. Então, isso tem um significado muito importante, inclusive na pauta da agroecologia. A gente tem um histórico de luta aqui em Pelotas das organizações. Desde 2006, pauta a necessidade de um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele está para... Agora, a gente teve, no final do ano passado, uma notícia, resultado das lutas dessas organizações, a possibilidade, então, de implementação desse conselho, mas ainda ele não foi implementado. e por isso surge o Fórum, né, em Defesa da Soberania e Segurança Alimentar. E por que que surge com essas duas categorias, vamos falar assim, né, ou com esses dois nomes, soberania e segurança? Soberania porque a gente entende que os povos devem, né, ter o controle dessa produção, desse consumo, da comercialização, né, que as políticas públicas, sociais, em relação a essa temática, as populações possam participar. E segurança porque era uma política no nosso país há um tempo aí, né? Desde o governo Lula, com todos os seus problemas, o governo Dilma, com todos os seus problemas. E, só que Pelotas não tem esse conselho. Então surge esse fórum que pauta todo esse tempo a necessidade de ter. Por quê? Com o conselho municipal, sem nenhuma ingenuidade, que a gente sabe que o conselho ele é formado por forças, por sujeitos, então ele não tem não vai ter a condição de garantir tudo o que a gente deseja, mas ele pode garantir representações importantes, como das comunidades tradicionais, camponesas e etc, etc. E em função, né, dessas últimas notícias com o desmonte do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é mais do que importante ainda a força do fórum, para que a gente consiga discutir a questão da produção do alimento e da garantia desse alimento para todas as pessoas, né, para toda a população. Não só no sentido do consumo desse alimento, porque a gente questiona que alimento é esse, se ele é de qualidade nutricional, né? E se a gente questiona isso, eu digo a gente, o fórum, é porque a gente quer entender que tipo de produção está ocorrendo ali, se tem veneno demais, demasiado, ideal que a gente pudesse ter, de fato, alimento sem veneno, sem adubação química, mas enfim, que a gente pudesse acompanhar isso, fiscalizar isso. Então, pensar nesse tipo de produção no nosso município, quanto o consumo, né? Porque não é só a questão de desnutrição, mas má nutrição. E por isso as escolas, né? A gente também quer entender como é que chega esse alimento para as crianças e adolescentes, jovens nas escolas. E quando a gente tinha uma política aí que antes, né, vinculada ao Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que mantinha uma parceria, convênios, enfim, com agricultores que produziam um alimento agroecológico, chegava na escola, na merenda escolar, para as crianças, para os hospitais, ONGs, enfim. Então, a gente vem sofrendo esse desmonte, porque essa era uma das falas do Daniel no início do programa, né, das políticas relacionadas a isso. E mais, né, que aí eu acho que tanto o Nilo quanto o Tchê podem nos informar, a questão das próprias políticas na agricultura, né? Que tipo de incentivo a gente enxerga daqui para diante. Então, é a minha contribuição agora. Eu penso o seguinte, a realidade que a gente está vivendo, ela não é uma realidade produzida só aqui dentro. Né? Ela é produzida externamente, é o interesse do grande capital financeiro, das grandes corporações, ou seja, o Bolsonaro não tem nem competência para pensar um projeto do Brasil, então isso está sendo pensado por algo muito mais estruturante, porque aquela ignorância não tem essa competência toda, é apenas um fantoche dentro desse processo. E quem está na linha de frente disso no país não está a seu serviço especificamente, ele está a serviço do capital internacional. Porque a América Latina, e na América Latina o Brasil joga um papel fundamental. Sem dominar o Brasil, sem subordinar o Brasil, a estratégia norte-americana e do grande capital não se estabeleceria, não se estabelece. E por isso que a gente está vendo o que vai acontecer na Venezuela, vão fazer uma guerra, Então, assim, a gente sabe que a luta que a gente tem é muito maior do que a... Isso não tira a importância da gente retomar, eu diria quase como retomar, e eu acho que o fórum é uma iniciativa muito importante nisso, a retomada das iniciativas locais. Nós ficamos, durante 13 anos... na minha opinião, muito focados no nível macro, das macro-políticas, e esquecemos de fazer muitas lutas importantes e estruturantes a nível local. desorganizamos, não organizamos, vamos dizer assim, não é que desorganizamos, não organizamos suficientemente a própria base para a gente poder ter respostas, né? E eu diria que o momento ele é muito, muito interessante para os agricultores, porque vamos perder as políticas que vinham nos dando alentos importantes, com todos os limites que tem, porque eram políticas inovadoras. Em nenhuma outra parte do mundo nós tínhamos políticas tão inovadoras quanto a gente teve nesse período aí. No entanto, vamos dizer assim, então os agricultores vão perder isso, mas por outro lado nós estamos ganhando muitos aliados na cidade. As consequências do tipo de alimentação, do tipo de vida urbana, está levando muitos urbanos a buscar uma aliança com os camponeses, e a gente precisa fortalecer isso. Por isso que o fórum é importante, por isso que trabalhar políticas locais é importante, e a gente pode não ganhar em Pelotas, mas ganha no município vizinho, e aí vai, eu acho que esta rede, esta trama, a gente precisa traçar melhor. Eu acho muito importante essa questão, porque, por exemplo, espaços que nem a gente está tendo aqui hoje, que isso aqui é riquíssimo, para a gente poder falar abertamente, discutir certos assuntos que, às vezes, não são discutidos, né? Então, eu acho que esses espaços aí têm que acontecer com mais frequência, são espaços bons, e o fórum é um intermediário para isso acontecer. Que essas falas, essas discussões caem dentro do fórum e dali ganhem peso, né? Então é interessantíssimo isso aí. E essa questão política, esse contexto atual que a gente vive hoje para a agricultura, vai ser bastante difícil, a gente vai ter que se adequar a novos métodos de trabalho, novas maneiras de trabalhar, porque a gente vai perder, não sei se daria para dizer todos, mas grande parte dos incentivos para a agricultura a gente vai perder. Então isso aí a gente vai ter que adequar de formas diferentes de se trabalhar. Só que eu acho que é um grande aprendizado. A gente vai conseguir sentar a poeira e fazer a coisa pezinho no chão daqui para frente. Eu acho que é um aprendizado novo aí. Obrigado, então. Estamos se direcionando para o fim desse programa, né? Um programa que eu acho que ele, mais do que em função da amplitude desse tema que envolve a agroecologia, afinal, né, ela é um modelo, né, que está questionando e coloca e está em frente a todo um contexto de uma agricultura convencional, né? Ela é, vamos dizer assim, é o grande leque que envolve várias questões, como a gente passou aqui. Eu agradecer aos companheiros e as companheiras da mesa, né? Seu Nilo, queria dar uma consideração final. Eu acho que é mais agradecer por poder participar desse espaço, né? Em meu nome, em nome da Associação Arpa-Sul, né? A gente poder estar participando desse espaço de conversa. É riquíssimo esse tipo de trabalho, né? E espero que novamente a gente se encontre para continuar esse assunto, que tem muita coisa ainda para ser discutida. Professora Cristiane. Então, eu quero agradecer de novo, né, pela oportunidade de estar aqui, voltar de novo no Rádio Com, que é um espaço de luta, de denúncia, de resistência, de formação, e de também fortalecer que os temas que a gente discutiu aqui, que dialogam com a agroecologia, essa mesa aqui evidencia também as nossas outras pautas, né, que são contrárias ao machismo, que é um machismo que ele está ainda muito forte na nossa sociedade, machismo institucional, machismo doméstico, enfim, ao racismo, à homofobia. Então a gente tem tantas outras pautas que dialogam com a agroecologia, porque a agroecologia é um modo de viver, e esse modo de viver ele tem que produzir outros tipos de relações, né? E as relações, elas estão vinculadas a esses temas também. Muito obrigada, viu? Vitória. Só queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, assim, a primeira vez. Me senti muito bem acolhida. Muito obrigada a todos. Tchê? Então, agradecer. É sempre bom, né? A gente mexer com outras coisas e estar em outros espaços. A gente está só lá na sala de aula e lendo e discutindo texto. Então, acho que assim, essa experiência e esse contato com essa diversidade que a mesa propôs, eu acho que é muito importante para todos nós, areja a nossa cabeça, estimula a gente a pensar e também a desenvolver ações, né? Então, agradecer e parabenizar a rádio pelo... Professor Cláudio. Eu na realidade tinha vindo para escutar, acabei interferindo bastante. Mas agradecer realmente as pessoas que estão aqui, as pessoas que mandaram áudio, né? Porque a gente conseguiu fazer um programa que pôde tocar a partir de vários olhares sobre essa questão que é o bem viver, né? E o bem viver não está baseado em você ter dinheiro, mas você se alimentar direito e se alimentar do conhecimento, se alimentar da existência, se alimentar da vida, do sentimento, das relações, das interações, né? E eu acho que isso que possibilitou, de novo, né, o programa Nós nos Outros, né, que é um programa dos estudantes da antropologia, tanto da graduação como da pós-graduação, e que a gente tem a oportunidade de estar aqui acompanhando eles. Bom, então, agradecemos. Vamos, vamos, e que essa seja uma iniciativa, né, para que a gente possa fazer outros programas com outros temas que perpassam a agroecologia, né, e que possamos seguir, que esse espaço também seja um espaço de resistência, né, seja entre as resistências, né, que existem, né, dentro desse atual contexto. Voltamos no próximo sábado, então, com o programa Nosso, Nós Outros. O carnaval, né? Tema do carnaval, então. Aguardem. Thank you.